se você acredita que seu corpo pode resistir às músicas que irei tocar, se você acha que poderá ficar de cabeça baixa aí no canto sem se divertir, pense duas vezes, pois este momento pode ser uma terapia para a tua tristeza. Pode ser a libertação dos seus problemas. Nada mais vai acontecer do que você se sentir melhor do que você entrou. Eu prometo a você. Então, feche os olhos e deixe a música penetrar no teu consciente. Você vai sentir o poder que ela tem. Se entregue e esqueça o mundo lá fora. E que essas poucas horas que teremos seja inesquecível. Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. Ao baile do DJ Neto Saudade. E divirtam-se. Ei! E aí, minha família pop! Nós estamos aqui juntinhos. Hoje, o primeiro pop fluvial. E é claro, alguns problemas que acontecem, mas que servem pra gente melhorar da próxima vez, viu, gente? Eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar hoje aqui compartilhando momentos de alegria com toda a minha família pop. Quem gosta do pop saudade aí faz barulho! Pois é, gente, afinal de contas, a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que vieram hoje curtir aqui o primeiro pop fluvial. Obrigado, Buiú, por confiar aqui no nosso potencial, no nosso trabalho. Obrigado, DJ Elton. Você, como sempre, arrebentando por onde passa, maninho. Não é à toa que a gente fez essa parceria bonita lá no Búfalo Recordações, na época, né, maninho? Então bora começar! Bora começar o baile do maestro! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Quem é que tá feliz aí? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Família, ao baile do maestro do pop. Cadê o grito das mulheres solteiras hoje aqui, meu irmão? Rhythm, you can feel it, people feel it. vivo aqui, através da live aí das meninas que não querem prestar. Alô, Aracélia! Viu uma galera aí, meu irmão? Fala, Claudinho, Lambi Lambi, toda a equipe Lambi Lambi aqui com a gente. Ladão pra lá, meu irmão. E aí, Anina? Parceiro Dr. Mauro, o médico de Castanhal tá aqui com a gente, um abraço carinhoso. Para minhas consideradas da 25, parabenizar minha grande amiga Pink, que papai do céu abençoe sempre, Pink. Vamos lá! Popetes lindas e maravilhosas aqui frente a frente com o Pop. Um abraço carinhoso. Alô, minhas coleguinhas do Pop. DJ Neto Saudade. Maestro do Pop DJ Neto Saudade. Só tá começando as emoções aqui no Pop Saudade. E o maestro vai começando aqui o baile do maestro. Ainda tem o Pretinho, DJ Dalton. Ainda tem o nosso covarde, DJ Paulinho Boy. Muita coisa boa pra gente mostrar pra vocês aqui hoje no primeiro Pop Fluvial aí, ó. Aracélia, moleca doida hoje. Ainda bem que não tem nenhum ferro por baixo. Alô, Quinho! A Valéria tá aí, meu irmão. Alô, Valéria. Sequência. Toma conta da gente. Esfria só. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. E aí, meu segurança Pantera, sempre no apoio do Bob, pra ficar em meus braços. Quer vir, vem? Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. O amor só conhece razões que a razão esquece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito. O maestro. E brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Pop Saudade. Por isso, vem pra mim. Oh. Vem pra mim. parceiro Marcelão Turismo tá na área. Pode potência também. Um abraço pra eles aí. Os amigos e amigas da Saudade Futebol Pelada. Aliquinho Saudade! O amor só conhece razão. É o Mauri! Que a razão desconhece. É Rogério! Sempre que... Rogério Safadão e a França aí, ó. Você me aparece, Mauri. Alô, Ana. Vem pra mim. Ana Flor. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. E aí, Ana Flor? Meu sonho. Tô sabendo que quase te torna no meio, meu irmão. Ficar com você. Safadão que fala. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Quem foi o seu mais novo rapaz? Vamos lá, família! Manda para a Tati da DF! Beijo no rabetão, meu irmão! Que além das mãos chamo você. A Joelma, Lu, as nossas coleguinhas do Pop. E a Cássia tá na área também. Beijo, amor! Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Ainda tem um sopão aqui do Pop Fluvial, viu, gente? Só chegar aí na nossa cozinha aí, ó. Minha de mim, e aí, Rose? Bora, ladrona. Minha de mim. DJ Neto Saudade. Queres tu saber o que manda? O parceiro Dene Peladeiro. E aí, Dene? Um abraço pra você, maninho. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Bora, Divan, bora, Rose. E aí, Leozinho, Ultra Shopping. Mando só para saber. Bora, Sandro, bora, Rosana. Que além das mãos chamo você. As meninas aí da Unimed também, a Luísa e a Triciane. Triciana, né? São aqui com a gente, um abraço. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Os fugitivos do Pop. Essa palma, a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. A nossa amiga Tainá, o Palheta, a Débora, o Edivaldo estão aqui com a gente. Desistiram lá de Burretrô, né? E vieram aqui conhecer o Pop Saudade. Ainda amada, floralada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento. A voz do não. Para meus amigos do Copo, um abraço. Minha poesia se. Cadê o cigano? No meu penal, fiz então. E aí, meu cigano? Alegria. Meu presidente, meu vice-presidente. Sempre juntos aí, ó. Só estou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz do. Bem-vindos, família. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria encantar. Só restou na mente de um poeta que ele não desse mundo que é tão faz doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Olha ali! Beijo pra ti, Eli. As fugitivas. Você vê aqui no Pop. Um abraço. Tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Mulher de malandro. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Olha minha equipe favelinha. Aquele que ela diz. Um abraço do maestro do Pop. Que lhe maltratou. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Nosso Réveillon, dia 31, o Pop Saudade. Vai deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua. Sua família aí, São João de Pirabas. Hoje curtindo Pop Saudade aqui, ó. Primeiro Pop Fluvial. Obrigado, hein. Obsessão me invade por todos os lados. Alô, professora Rosilde. Você me envolve, dissolve, estou acabando. Minha vovó tá na área hoje mesmo. Em mim, as bandidas. Vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Toca uma música aqui que parece um gol quando a gente toca no Pop. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Fala, Fábio do Cineral. Não, um abraço aqui do maestro. Arriscando até perder. É o hino das minhas papetes aí, ó. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você. Pop Saudade 3D. A maior e melhor estrutura. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, Pop. Arriscando até perder o meu emprego. Pop Clube Saudade. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Porra, maestro, muita tristeza, meu irmão. Chegou, o som do povo começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe é qualidade de som. Não nego, você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Chama atenção da família Saudade, avisar aqui. Os nossos ribeirinhos são aí do lado aí, ó. Se você quiser colaborar aí, um real aí, R$2. Bolacha, cerveja. Irmão, tudo eles pegam, meu. Até camisinha. Eu só quero dançar. Venha sentir calor. Parar de fazer filho, meu. Não tem televisão. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Lambe, lambe. Olha o tio Pé, Kelly. Nosso casal Beladeiro também tá na área. Galera 100% União tá na área também. Os Beladeiros da Saudade. Os amigos da Saudade Futebol Pelada. Equipe Favelinha. Pop Saudade 3D. Esta curtinha o melhor som. É estéreo e é digital. Vamos lá, família! Vamos lá! Pop 3D. Eu tenho tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando. Agora Marcelão Turismo. Bate potência aí. O culpado é Alexandre do Whisky. Só de boa. Fala, meu irmão. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor. O pop é o pop. É o combate, tem tudo do Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o combate, tem tudo do Pará. Apesar pra família saudade que meu parceiro Buiu veio aqui e falou que infelizmente a capitania dos portos aí proibiu os passeios fluviais irem pra Caripi, porque o pier é a balsa onde encosta aqui. As outras balsas está quebrada, viu gente? O pier está quebrado e a capitania dos portos já mandou avisar. Até o retrô foi aí pra Cutijuba agora. Todo mundo pra Cutijuba, meu. Junto com o seu presidente aí dos amigos da Saudade Futebol Belém. Alô, Marcelão Turismo. Bate Potência tá na área, tá de folga hoje. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Alô, Valéria. Dá-lhe, Valéria. Eu era infeliz e agora sei o que é. Para meus safadões da saudade. O amor. Meninas que não querem brechar também, um abraço. Não aceito que tudo acabe assim. A Simone. Vou gritar pro mundo inteiro. Cadê o Tchaca? Cadê o Tchaca? Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Para minhas papetes! Beijo pra vocês, meus amores! Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você... Vamos lá, família! Melhor clube que tem, você... Pop, Pop Saudade 3D 3D Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Brasil e do Pará. Dance no clube e Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode ver. Dance no Ipanema, dance no Ipanema. Thaís Marajassi, Bacabal, Nayara. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais o que. Olha a galera do time do Bacuri, a galera de São João de Piraba, são na área. Já já muita saudade aqui no Pop. Hoje passeio fluvial. Tem muita gente nova, muita gente diferente. E a gente vai tentar agradar todo mundo. Quase todo mundo. Porque todo mundo nem Deus agradou, né? Banda NSYNC. Uma pancada de sucesso. Patrocínio! Maluquinhas do Pop, e as lombas também estão na área. Paradeixe, beijo, amor. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo. Me diz, amor. Vou baixar o som, quero ouvir vocês cantando bem alto pro maestro. Veio você. Só quem tá de boa, só quem tá feliz. Solta o gogó aí, meu irmão. Vai, vai. Vou esquecer. Pra todo mundo ver que eu tô na tua. E eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se conquistar você. Diana falou pra alguém muito especial, meu. É Bruno e Trio.

conheci uma menina que... Bate potência, pegou pressão, Marcelão. Na dança o tchan e a dança do tchu-tchu. Ocupado, hein? Cima deu embaixo na dança do tchaco. E na garrafinha deu uma raladinha. Agora o Gera Samba mostra pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, mexe, danadinha. Mexe, põe lá. Agora mexe, vai. Mexe, mexe, mãe. Agora mexe. Agora mexe. Ai, que delícia. Agora mexe. Alô, Rogério, tudo te garanto. Mexe, mexe pro lado, mexe. Não vai te render aí. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Mexe, mexe pro lado, mexe. Safadão que falou. Opa! Agora vai no sapatinho. Agora, Stephanie, vai. Vai no sapatinho, vai. Vai, Lene, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. Quero ouvir. Vai no sapatinho, vai. Mexendo gostosinho, vai. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de... Olha as papetes agitando aqui no pop. Paquerô. Eu não beijo pra vocês, meus amores. Paquerê. Deixa eu ver esse bundão mexendo aí. Vai! Tira a cadeira e abra a roda, menina, é hora de quebrar. Olha, coleguinha. Tira e abra a Cássia. Sabe que é nós, hein? Vai descendo, vai. Depois de nós, descendo, vai. É nós de novo. Descendo, vai. E vai descendo. Ainda mais desse jeito. Vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Se requebrando. Bora, Rosilene! Vai. Que a Rosilene tá na área. Menina, não é capaz. O caceteiro também tá na área. Ai. A Rosilene tá com enjoo desde o ver o peso, não sei porquê. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. Bora, meus amigos do copo. E vai subindo. Um abraço aqui do maestro. E vai subindo, vai. Favelinha também tá na área. Alô, Preto Pop. Meu Deus. Ai. Oh, Carmen tá de rock hoje. Deus. É só você e eu. Oh, meu Deus. É só você e eu. Vambora. Eu não vou som de Salvador. Eu não vou som de Salvador. Paquerê, paquerô. Eu não vou som de Salvador. Eu não vou som de Salvador. Paquerê. Que legal. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, que lindo. Paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. Queria pedir aqui pra todo mundo. O novo som de Salvador, então quebra tudo. Quem acredita no papai do céu, joga a mãozinha pra cima aí. Todo mundo, todo mundo. Esse pacote gostoso. Bora bater essa foto aqui pra ficar registrada. É assim como... O primeiro pop fluvial. É gostoso que somente... A galera que confia em Deus, joga a mãozinha aí. Bota a mão na cabeça e começa a mexer. A mão na cinturinha e começa a mexer. A mão na cabecinha e começa a mexer. A mão na cinturinha e começa a mexer. Oh, meu Deus, que delícia. Oh, meu Deus. É só você. Maestro, é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquera, vai. Paquerê, paquerô. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, paquerô. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Diga aí pra mim, vai. Califa. O Califa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho. Raulzinho Drajope, meu presidente. Tá de olho. Meu vice também. Cadeiras, né? Edivan. Bora, Rosa. Ah, um abraço aqui do maestro. Ali, babá. Vambora. Equipe Drajope tá no circuito. Ali, babá. O Califa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Olha, os popetes adotaram aí. Rala, rala. O negão do WhatsApp no meio, meu irmão. Rala, mãe. Rala, ralando, tchê. Gostei, minha odalisca. Agora faz essa cobra coral subir, vai. Assim comigo, gente, vai. Subindo, subindo, subindo. Que maravilha, gente. Só ela que consegue, minha irmã. Só ela. Vai. Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Diga aí! Ela fez a cobra subir, a cobra subir. A cobra... Só ela que consegue fazer a do tio Pé. Faz a cobra subir, eu, hein? A cobra subir, a cobra subir. Lambi, lambi. Agora, mexa a barra. Adão pra lá, hein? Sem vergonha, hein? Bora, ninja. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. É. Faz isso, um biguinho, mexa, Dene Peladeiro. Balança o corpo, meu bem, não demora. Tá de rock hoje, ó. Da dança do ventre. Tá de rock. Ali, babando aí, ó. Ali, babado. Ali, trick-trick. É muito trick-trick, meu irmão. Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no biquinho. Como se diz o pretinho, quero esquecer meu nome hoje, não. Marquinha da calcinha. Bora, pretinho. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. No samba ela me... Só não vai sumir com a garrafa de trick-trick, né? No samba ela me diz que rala. No samba ele havia ela quebrar. No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela... Que isso, hein? Não para de ralar. No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa. Grande concorrente aqui, ó. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. É, ela gosta do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e vou ralar. Vale do maestro daquele jeito. Ela gosta do rala-rala e no embalo. Uma atrás da outra, Dentinho. Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e vou ralar. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu aí, faz barulho. Quem é do Papão, joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. É bicolô, é bicolô. É bicolô, é bicolô. Quem é do Paysandu aí, faz barulho. Cadê o telão, Pera? Miou? E quem é do Clube do Remo aí, faz barulho. Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Remo! Quem é do Clube do Remo aí, faz barulho! Bate, maestro! Bate forte o tambor! Vamos lá, família! É nessa dança que meu boy balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boy balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrinho do nosso Rio Mar. As barrancas de terras caídas faz barrinho do nosso Rio Mar. Amazonas, linda minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor. Bora ver se vai dar pra mixar isso aqui, velho. Ah, é nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. No dark sarcasm in the classroom. meu patrocínio, Marquinho Camarada, tá comigo. Pop Saudade. Amigo Madison, também a Deise. A mania do Edivan tá na área hoje. Um abraço com carinho aqui do maestro. Mãe do Paulão fura olho, tá aí, tá? É. Olha o meu primo, tá na... Olha, primão! Recordando o tempo que o Pantera pichava na época. O banheiro. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. Quando toca essas músicas aí, o cara depois do quinto pacote começa a se revelar, né? É. Vai! Ainda mais o cara que chega amanhecido pra curtir o pop. É, só no fiozote. Só quem tá feliz vai cantar bem alto, vai. Clap your hands, alright. Cause there's a message in the music, so everybody dance, alright. Dentinho mandando um beijo aí pra gata Leni. Leni? É. Leni. Let's have a good time. This is the place where love is found. We all play a part, and if you feel it in your heart, stand up and shout and let your feelings out. Come on, you and me. We're gonna have a good time. We're gonna party hard all night, baby. Assim como tem o internacional, tem um flashback nacional também aí. Vou tocar pra galera relembrar aí, ó. Do maestro. Te abraço e sinto coisas que eu não sei. Alô, capitão. Cadê o capitão? Com você. Vai, capitão. Meu pensamento voa. Quem quer falar contigo é o sargento Wagner. Será que é sonho meu? Tô sabendo que tu deu uma bíblia pra ele dançar lá no bar. Tá cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. Cuidado com o tiro no dedão do pé. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Mexer teu coração. Solta comigo, alto todo mundo vê. Que eu quero. Só pra gente dar uma relaxada na família aí, ó.